esse amor eu não ligo, não digo ao coração. Seu beijo nem quero saber se é sincero. Seu rosto encosta no meu, me faz bem. Você existe, eu também. Alguma verdade existe nisso, e nesse momento parece estar no paraíso. Você diz também, eu duvido que a gente não sinta isso. Cansei de tanto amar racionalmente. Agora vou me dar com força a quem pintar na minha frente. Você existe, eu também. Alguma verdade existe nisso, e nesse momento pareço estar no paraíso. Estar contigo, vivendo ilusão.